mistério. Ela viu o tempo no início de tudo, traz no ventre a semente da origem do mundo e o abismo escondido nos cabelos dos antepassados dá o segredo. Em sua natureza.